363-2790. Papapá, Eco Sierra Lima, controle? Possível controle, Eco Sierra Lima, descendo 0035. Sabe pelo cotejamento, Eco Sierra Lima. Eco Sierra Lima, descendo 0035. Ciência. Azul 2790, sub e mantém nível de voo 1950. 2790. Oceaner 6200, desça para 2000 pés, ajuste 1015, redução de velocidade para 1709. Segue como número 3 na aproximação. 7, desce para 2905, está reduzindo, 6200. 6200, passo autorizado a final do procedimento ILS-6, pista 10 de Salvador. Autorizado, 6200. Habilitou o gol 9128. Gol 9128, completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. 98, 95, gol 9128, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, gol 9128. 9128, sentido tráfego, continue a aproximação, apenas uma formação passando aí na final do ano 0, pista seca, recorte visual com a cabeceira, vento 1.50 graus com 5 nós. 9128, recorte visual com a cabeceira. Passando em visual, gol 9128. 7958 miles southwest of Salvador, VOR. Radio service terminated. Contact now Ilha's approach on frequency 120.1. You? Pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus com 08 nós. Primeira nave? 23436, sendo identificação, autorizado via Bomed 1 para nível de voo 080. Via Bomed 1080, da 3436. 1962, desça para nível de voo 050. 050, voo 9962. Oceaner 6200, completa a final do procedimento ILS-6, torre 98, decimal 95. 295. 9128, Solos 31, libere primeira direita, chame Solo 1219. Libera primeira direita, Solo 219, Gol 9128, bom dia. Passa em espaço aéreo Golf, não há tráfego de conhecimento do controle no setor, está presente sem frequência livre. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. Autorizado na 1-0. Fosse autorizado na 06200. 1-2-7-0. Azul 2710 está a 75 milhas nordeste do VOR de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame controle Ilhéus na, correção, controle Aracaju na frequência 120-3. Com Aracaju 203, muito obrigado, 2790. Centro 1191, chame Centro Recife, 128-35, alterna 125-10. Copio 128-35251, Centro 1191, obrigado. Estejamento correto, Centro 1191. Azul 4082, aciona identificação, desça para nível de voo 090, via Bomed 1. 090, via Bomed 1, Azul 4082. Voo 1962, confirme já reassumindo a navegação para o ITAP. Afirmativo. Canceladas as restrições em ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a final do procedimento ILSTI, reposto estabilizado. Afirmativo. 1095, descendo 2000 pés, 1962, como é estabilizado ele é sempre. 3436, para nível de voo 050. 1200, Solos 34, libera direita, chame Solo 1219. Direita, Solo 219, 6200. Salvador é o Eco Serra Lima, 62 milhas afastado, através de ponte. Papapá Eco Serra Lima, 61 milhas, nordeste do VORD Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju na frequência 120-3. Somente para informação, tráfego posição de 12 horas, 13 milhas, no mesmo rumo, mantendo o nível de voo 065. Ciente, é que termina a nota mesmo no Chicago. 3436, canceladas as restrições em SAP, desce para 3.000 pés, ajuste no 015. Sem restrições de SAP, 3.015, autorizar o procedimento para 3436. Aguarde a autorização para o procedimento para 3436, segue como número 2 na aproximação, tráfego número 1, posição de 12 horas, 1 milhas. Mantendo, passa no nível de voo 040 para 2.000 pés, Boeing 737-800. Azul 4082, desça para nível de voo 050. Confirmado para o azul 4082? Desça para nível de voo 050. 050, azul 4082. Para o 4082 após o SAP e vai voar no. Continuar de voar na proa do trem 62. Azul 4082, o senhor deseja executar o ILS Whisky? Afirmo. Sim. Então, após a posição SAP, programa encerra vetor 366, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. 4.000 pés no 015. Após então SAP e vai voar no Serra Vitor 366. Afirmativo. Redução de velocidade para 220 nós, azul 4082. Reduzindo para 220. Quatro, três, meia, desce para 2.000 pés, ajuste no 015. Autorizado a final do procedimento de ILS Xray, reporte estabilizado. 2.500, reporte estabilizado, tá? 3.436. Sempre com o localizador, no 962. O 962, completa a final do procedimento, torre 18, decimal 95. Estima de 395, o 962, obrigado. Salvador, bom dia, 962, ILS, pistão 0. 962. 7. Continue a aproximação, pistão 0, vento 150 graus, 04 nós, pista seca, reporte visual com a cabeceira. Reporte visual com 962, livre pouso, pistão 0. 82, para informação, tráfego... Posição de 1 hora, 9 milhas, como Nordeste, passando 4.000 pés para 2.000 pés, tráfego com 190 de ground speed. Está presente, vou encerrar vitor 368. 368, está presente, descendo para 4.000 pés. E na próxima, encerrar vitor 368, azul 4082. Gente, bota no 368. Estamos autorizados, 160 graus com 5 nós, 1962. Ele pousa, pista 10, vou 962. Azul 4082, está autorizado a final do procedimento ILS WIST, pista 10 de Salvador, reforça essa brisada. Contra essa brisada, com 4082. S3436 com 3436, completa o final do procedimento, torre 98 decimal 95. 3436 direita 309 de boa, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Azul 4082, completa o final do procedimento ILS WISC para informação. Pegue tráfego da Tango agora 8 milhas à frente com 140 de ground speed. Chame agora a torre no 8 decimal 95. 8, Salvador, Alta 3436, boa tarde. Boa tarde, avistado. Pouso autorizado, pistona 0, 140 graus, 059. TAM 3436. Fiz um pouso, TAM 3436. Foi Salvador, Azul 4082, agora 11 milhas a cabeceira. 4082, continue a aproximação, número 2 para pouso, reporte visual com a cabeceira, 140 graus com intensidade de 4 nós, pista seca. Ok, prosseguindo ainda na aproximação, aguardando ele pouso azul 4086. 436, seu solo aos 47. Libera a direita, chama o solo 1219. Direita 219, seu 346. Pouso autorizado no 0170 graus com 059. Vindo pouso na 10 azul 482. Outro 082, solo aos 49, libere a direita, chame solo em 1219. Vai levar 1219, azul 12, boa tarde. Bom, no 556, ponto de espera da 10, pronto. Bono 556, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus com 059. Vive alinhar e decolar, bono 556. Uno 550. 140 graus com 629. Decolada 54, chame controle, frequência 1208. 208, voo no 556, boa tarde. Tempo 56, decolado para 1400 pés, então voo 1, Leda, Doclo. Voo no 556, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 3600, após 2000 pés vai direto Leda, após Leda Doclo. Após 2000, Leda, Leda Doclo, voo 1556, autorizado 3600. Salvador, bom dia, voo 1790, está no ponto de espera da 1-0 pronto. 1-790, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 200 graus, 6129, 1-790. Autorizado a alinhar e decolar para o voo 1790. Decolagem, gol no 790. 200 graus, 049, decolagem autorizada. 790. Escolheu o gol Uno 556? Uno 556, prossiga. Gol de Dóculo. Você faz coordenação. Verifique diretamente ao centro Recife, na frequência no 28 decimal 35. Alterna 125 decimal no 0. 2235, 250, obrigado. O 790 decolado às 15 horas. Chame o controle 1208, um bom dia. 08, boa, 790. Controle igual no 790. Boa no 790, contato radar no decolagem, sua paralisa de voo 370. Após 2000 pés, foi direto Jamo, após Jamo, Maracaju. Sim, após 2000, Jamo, Jamo, Maracaju, no 790. Pista 3745, ponto espera pronto. 3745 autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, 1,60 graus, meia dúzia de nós. Livre e alinhar e decolar da pista no 0, pista 3745. ICD ajuste no 0 ou não? 3740 tem que dar direto do ano, né? 350 graus. O gol 1790 vai manter o perfil, vai voar a PUCA, vai me dar alguma informação aqui? 1790, sim. Salvador, 3378, informação do Lula. 378, sua identificação, desce para o nível 060, ajuste no 0 no 5, via chegada a Bomé de 1. 0, identificou 060, DLS da 10, o SAS 3378. Decolou 03, chame controle em 1208, bom dia. 298, são 3745, bom dia. 1208, 7-80. 1208, corrigindo, são 3745. 5, chegada a Bonfim. Ficou, descendo para 080, chegada a Bonfim. 745, contato radar, suba nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 3745. Tem a aeronave no modular? Uniforme Delta Eco Golf, prossigo. Setor plan de voo completo, Delta Eco Golf. Sobre condições visuais. Jatos pés, ajuste no 015, reporte no através de Paripe Delta Eco Golf. Delta Eco Golf, confirme tipo do equipamento e TGL na pista 17, confirme. Confirme TGL na pista 17. Delta Eco Golf, acione transponder 2224. Dois, 790, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85. 2545, 2585, Gol 1790. Voltando 3745, desvio à direita, proa 235. 7, livre de juízo. 745 após desvio, voo em Pulbave. Após desvio, Pulbave, eu tá 3745. Serra Golf Mike, atinge e mantenha 8 mil. Gente, Serra Golf Mike, vê se mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, Serra Golf Mike. Chaneamento 356, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, livre e ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. 2 mil, estando no 0, no 5, reporte estabilizado, ILS X-Ray, 6356, possibilidade de voar o externo por meios próprios. Confirme, tem desvios à frente? Não, negativo, gostaria de importar voando externo por meios próprios do 6356. Gente, reporte visual do setor 6356. 6356. Salvador, 3378, precisa projetar as informações. 3378, vou ITAP, desço para 4 mil frente. ITAP, desce para 4 mil, 3378. Chefe Centro Recife, em 118 decimal, correção, 128 decimal, 35 alterna, 125 decimal, 1. 3378, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, livre LS, reporte estabilizado, número 2. Desce para 2000, 1015, número 2, aproximação, chamará estabilizado, 3378. Direita pro 070 nesta pro intercepta. Direita 070 nesta pro intercepta. Pode ser pra mim, Sessão? Ótimo. Missão, na 350, reportagem da prisão. Confirmando a pista, tá em toda a extensão. Ótimo. Ok, graças. Rodou 3295, 1800, perfil Sambo 1. 3895, contato radar, sobre nível 340, direto Leda. 3895, direto 340, direto Leda. localizando o localizador, sinal 6356. Controle, Oxonar 6356. Gente, Oxonar 6356, complete a aproximação, chego torre 118, decimal 95. 2294. Thiago, Mike, aqui, mantém 4 minutos. Está no ILS, dá, vamos lá. 356, ciente, 180 graus com 5 minutos. Pista seca, tráfego avistado, pouso autorizado, 6356. Livre pouso, 10, Oxonar 6356. 5, livre LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Está 2000, livre X-Ray no 0, repetrar estabilizado, né, Gustavo? Ana 6356, solo ao sul 19, libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita, solo 219, né, 356. Gente, completa a aproximação, chamo torre 118, decimal 95. 395, TJ. Não, 318, 95, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Copiado, TAN 318, 95. X1 novembro, está sob contato radar, 58 milhas, sudoeste do VOR Salvador. Mantenha 075, reporte ideal de descida, voando na proa do VOR Salvador. Confirme pouso na pista 35. Serra, chamando a torre, confirme. X3, pode iniciar reporte na papá para cruzamento, acho que eu vou ser. Salvador, boa tarde, está 3378, passando cima. 3378, boa. O vento 190 graus, 049. pouso autorizado, pista 10, TAM 3378. Ah, autorizado pouso no 10, TAM 3378. Da pista autorizado, Quebec, Mike, na Lima, chame Sol em 1219, Oscar Golf Sierra. Informe Delta Eco Golf. Delta Golf na escuta. Condições de aprovada presente a final da 17. Negativo, o Delta Golf está desviando da chuva aqui e está daqui a pouco na proa de Paris. Gente, Delta Eco Golf tem um tráfego pra, em direção à pista 35, transporte de enfermos. Será dada a devida prioridade após pouso do mesmo e táxi, será autorizado o TGL, ok? Afirmativo, Delta Eco Golf importará uma teleporta através de Paris. Informe Delta Eco Golf, confirme quantos TGLs efetuará na pista 17. Delta Eco Golf confirma um TGL na 17. Certo. Do novembro desse mantém um no 1510. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento 1,80 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero.